olha para aquilo. Eu sei. A Lily é a rainha do vómito. Eu aposto que ele está a beber bocados de hambúrguer agora. Isto é um grande momento para a Lily. E se tivesse uma pontinha de romantismo, percebias isso? Eu tenho olhos. Bem, olha, ele disse uma coisa engraçada, ela riu-se. Grande cena. Ela não se riu da piada, ela riu-se porque ele é giro. Oh, homens, não sei porque é que não deitam os miolos no caixote do lixo. Ah, as miúdas riem-se porque eu sou giro. Não, as miúdas riem-se porque parece uma galinha e está sempre a cair. Isso não é verdade? Então, miúdas. Oh, meu Deus, eu não acredito que ele foi capaz. O que é que foi? Ele pediu-lhe para namorar. Como é que sabes? Espera um bocadinho. Ele pediu para namorar com ele! Eles não fazem ideia como são engraçados. És tão engraçada. Tu é que és! Não, tu é que és. Não, tu é que és. Sim, são adoráveis. Podem passar o sal? Eu gravei-te um CD para celebrar os 9 dias que passámos juntos. Oh. Está mesmo aí, ao lado da pimenta. A banda sonora do nosso amor, Lucas. Vá lá, ajuda-me aqui, pessoal. Estou a mastigar esferovite. Tu fazes-me tão feliz, Lily fofa. Não, tu é que me fazes tão feliz, Lucas fofo. Esta cena está-me a dar vómitos. Desliga-te primeiro. Não tu! Não tu, vá! Oh, tenho outra chamada. Estou. Desliga o telefone! Está bem! Tenho de desligar. Não tu! Oh, não tu! Não! Eu! Que antipática, Miley. Queres falar sobre isso? Esta é a primeira vez que vimos juntas para casa em 9 dias. E passaste o tempo todo assim. Também vês aquela nuvem? Oh, é a nossa nuvem! Adoro a nossa nuvem! Oh, eu fui contra uma árvore! Também foste contra uma árvore! Oh! Bem, o que é que queres que eu faça? Eu gosto dele! Eu sei! E estou muito contente por ti, mas não te tenho visto ultimamente. Bem, podias ter almoçado hoje connosco. E almocei. A sério? Tens a certeza? É disso que estou a falar. Oh, Miley... Desculpa! Então e se eu aparecer neste sábado e virmos um filme juntas, como antigamente? Estás a fazer isso porque estás com pena de mim. Bem... Mas vou aceitar. Podes atender. Olá. A sério? Tens razão, a nossa nuvem está a ir-se embora. Adeus, nuvem. Vou ter saudades. Rico, o que é que aconteceu? Fomos assaltados. Estás a gozar? E o que é que roubaram? Olha, o terceiro a contar de cima, debaixo destes, desapareceu! Uns óculos de sol? É uma tragédia. E eram tão novos. Jackson, eu estou a falar a sério. Não tens razão. Eu vou chamar a polícia. Não te preocupes. Tu não percebes, pois não? Não são só os óculos de sol. Roubaram a minha honra! Isto não pode ser! rico. O que é que fazes aqui tão cedo? Estou só a garantir que o meu novo sistema de segurança funciona. Ah, que sistema de segurança? Rico! Esse novo sistema de segurança. Que isto sirva de aviso a todos os que desafiarem o poder do grande Rico! Então, contente com a noite de filmes, Miley? Estou. E só para que saibas, pai, estás perfeitamente à vontade para te pirares daqui. Bem, não tens de te preocupar com isso, querida. Porque eu vou estar na garagem a arrumar as ferramentas e ouvir a frequência da polícia no rádio. É assim que o homem passa as noites de sábado. Tu sentes mesmo a falta das corridas, não é, pai? Sim. Nesta altura do ano só passa na TV aqueles estúpidos concursos de dança. Não estás de pijama? Sim, sobre isso. Quero dizer, é uma roupa gira, mas parece que vais sair com o... Lucas! Olá, Miley. Obrigado pelo convite. Trouxe pipocas. Boa! Porque eu só tinha para duas. Posso falar contigo na cozinha? Só tu e eu? Sozinhas? Tens a certeza? Oh, Miley, és tão engraçada! Olha... Desculpa, mas ele telefonou à última da hora e eu disse que não podia falar com ele, mas ele disse: estás a falar. E depois eu ri-me. E depois ele riu-se. E depois eu ri. E pensar que eu perdi toda essa festa. Ênfase na festa. Podias-me ter ligado a avisar. Olha, tive medo que gritasses. Eu estou a gritar. Sim, mas muito baixinho. Eu não acredito que sejas tão egoísta. És a pior melhor amiga de sempre. Quem está aí? Entrega especial da tua melhor pior amiga de sempre. Podes entrar, Derek. Tu arranjaste-me um encontro? Isso é a coisa mais maravilhosa que já fizeste por mim. Então, olá. Olá. Eu sou o primo do Lucas. Ah, pois és. E eu sou a Miley. E estou de pijama. Excusez-moi. Tem a certeza que o filme não é assustador? Não, quando estás aqui para me proteger. Isto é só um filme. Isto é só um filme. Isto é só um filme. Um dos piores encontros da minha vida. Oh, desculpa. Está ali qualquer coisa. Está ali qualquer coisa. Está ali... Eu sabia! Eu sabia! Eu não sabia que havia aqui uma festa. Sai! Correção! O pior encontro da minha vida! Olá, Jackson. Dás-me um cachorro? Não sei. Quanto tempo é que tens? O quê? Por favor, insira o código de identificação de empregado. Jackson Stewart. Número de empregado 00000000001. Bem-vindo. Jackson Stewart. Por favor, insira o código de acesso aos cachorros quentes. Vamos lá. Ora bem, nós temos bifes, churros, fruta fresca, fruta boa, fruta da época, pastilhas elásticas, hambúrgueres, sandes e... Oh, cachorros. Finalmente? É o que tu pensas. Código errado. Salsicha recusada. Xixa, penico! Estou farto disto! Espera um minuto. Toma! Toma lá o cachorro! Agora ata-me, querida! Ativar alçapão. O quê? Jackson! Estás bem? Vai buscar o Rico! Ai, o médico! Então, o Derek Hansen saltou mesmo para o teu colo? Como uma miudinha. Está cá em casa! Está cá em casa! Sim, estive a tirar pipocas do cabelo durante 2 dias. Como é que ela foi capaz de me fazer isto? Ela estava a tentar arranjar-te um par para não te sentir excluída. Claro que não correu tal e qual como querias, mas não deixa de ser um gesto bonito. Uau, Oliver. Isso é inteligente, verdadeiro e sensível. O que é que aconteceu aos teus miolos? Eu passei a noite de ontem a ler as revistas da minha mãe. Aprendi que eu sou o outono, as calças justas salientam-me o corpo e, oh, o amor é uma chama ardente que acaba por se transformar num confortável brilho. Bem, o Lucas é o primeiro namorado que a Lily tem. E ela parece ter finalmente atingido um novo nível de satisfação emocional. Ouve, agora estás mesmo a deixar-me preocupada. Shhh. Fala com ela durante o almoço. O cinto veludo está fora de época. Ela não me disse nada o dia todo. Ela nem olhou para mim em inglês. E quando olhou para mim em biologia... Facas! Tens um namorado que está louco por ti. É difícil para ela. És tão bom, nem acredito que és meu. Mas acredita, és a única para mim. Vai procurar outra ocupação. Lily, preciso falar contigo. Está bem, um segundo. Miley, eu peço imensa desculpa pela outra noite. Não te preocupes agora com isso, eu perdoo-te. Eu tenho que te dizer uma coisa. O Lucas... O Lucas anda a trair-te. O quê? O Lucas anda a trair-te. O quê? O Lucas anda a trair-te! É verdade. Sim, diz-lhe Lucas beija todas da escola. Lily, eu sinto-me horrível com isto tudo. Já vens tarde, pazinho. Tenho muita pena que a tua melhor amiga tenha mentido para ver se nos afasta um do outro. É isso, ele admite. O que é que acabaste de dizer? Então não é verdade? É claro que não. Oh, vá lá, Lily. Em quem é que vais acreditar? No Lucas beija todas ou na tua melhor amiga? Lucas, vamos sair daqui. Ora, aí está. É por isso que não tem namoradas. Então, olá. Miley, o que é que tu queres? Eu só vim dizer que tinhas razão. A sério? Eu tinha ciúmes, mas não eram teus. Eram dela, contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero encontrar nuvens fofinhas contigo. Miley, eu... Shhh. Miley... Não. Não fales. Beija-me. Não, eu beijo-te. Tudo bem. Mas eu e tu sabemos o tipo de homem que eu sou. Au! O que é que eu estava a pensar? Ele nunca se vai atirar à melhor amiga da Lily. Ah, mas porquê que não pensaste nisso 5 minutos mais cedo? Desculpa, eu tinha de tentar qualquer coisa. Quer dizer, eu não posso pôr um disfarce e desatar a... Bolas, sou tão estúpida! Alguém trabalha aqui? Hã? Extraordinário. Uau, este é o restaurante mais fixe cá do sítio. Quando queres pedir desculpa, não brincas. Bem, é o mínimo que eu posso fazer depois daquela cena. O que é que se passa? Estou há uma hora à espera de uma mesa. Bem, quando eu tiver uma mesa, eu informo-o. Sério? Uhum. Oh, sabe uma coisa? Eu esqueci-me completamente que são os anos da minha filha. Podia ajudar-me, se tivesse em conta. Não sou nada. Oh! Sabe uma coisa? Enganei-me da filha. São os anos dela. Como é que eu fui me enganar? Eu fiz há 2 meses. Tu queres comer? Eu peço desculpa, meninas, mas isto é o que costuma acontecer quando os papás telefonam em cima da hora. Hannah! Philip! Oh! Eu peço imensa desculpa, telefonei em cima da hora. Má? Má. Qual o quê? Em cima da hora. Mesa para a menina Montana. Está a brincar? É a Ana Montana. Mas ele é o Larry David. Ele criou o Seinfeld e o Curb Your Enthusiasm. Lamento. Admito, pai, ela é mais conhecida do que tu. Aposto que entrávamos com o tio Jerry. O tio Jerry? Porquê que não disseste que eram os teus anos? Vamos lá! Eu estou tão contente por não estarmos chateadas, sabes? Quando conheceres o Lucas, aposto que vão ser muito próximos. Eu já me sinto perto dele. Meu, é Ana Montana. E ela está completamente louca por mim. Estás a brincar? Onde? Desculpa estar atrasado, Lisa. Sim, a sério, estou a sair agora mesmo. Vá lá, miúda. Está bem, adeus. Alarme ativado. Chaves! Alerta, intruso. Ativar gelo. Oh, não! Jackson, recebeu alerta de segurança. O que é que foi que eles roubaram? Todo o calor do meu corpo. Boa, funciona mesmo. Já chega, Rico. Eu demito-me. Oh, não, calma, não nos vamos precipitar. Tens aqui uns cachorros, sou eu que pago. Oh, tão quentinho. E preciso que assines isto. De que é que se trata? Nada de importante, são só uns formulários a dizer que não sou responsável por danos físicos, traumas emocionais, blá, blá, blá. Rico, o que é que estás a fazer? Ouve, gastaste uma fortuna num sistema de segurança por causa de uns óculos baratíssimos e só conseguiste matar o negócio e gelar o meu rabo. Não faz sentido nenhum. Faz para mim. Eu não quero que ninguém pense que se pode aproveitar de mim só por causa do meu tamanho. Não me interessa quanto vai custar. Nenhum ser humano vai voltar a enganar o Rico nos próximos tempos. Os humanos não são o teu problema. Espero que ele goste. Aquele cachorro custou-me 11 mil dólares. Oh, peço imensa desculpa. Lindo cabelo. Tu viste aquilo? Ela fez-me um olhar. Não, não foi só o olhar. Ela também te tocou no cabelo. Tens razão. A miúda quer-me. Que pena eu andar com a Lily. Eu tenho duas palavras para ti, meu irmão. Boca fechada. Somos homens, não somos gatos. E o que acontece na selva... deve ficar na selva. Meu, és grande. E se as coisas resultarem, ficas com a amiga, hã? Oh, vou fazer figas. Olha, o Justin Timberlake está a comer camarões como eu. Ei, Justin, belos camarões, hã? O que é que estás a fazer? Nada. Estás com um ar de namoro. Quem é ele? É... Aquele tipo... O Lucas, o Oliver, o... Oh! És desprezível! Lily, eu tive de fazer qualquer coisa para mostrar que não menti. A única coisa que me mostraste é que já não somos amigas. Eu vou-me embora e levo os camarões comigo. Não. Lily, só estava a tentar proteger-te para não te magoares. A única pessoa que me está a magoar és tu. Ana, tu não aceitas o facto de o Lucas gostar mesmo de mim. Ah, é? Então por que ele se vai dirigir para aqui e fazer-se à Ana? Vai até ela. Ele vem aqui dizer-te para parares de fazer olhinhos porque ele já tem namorada. Ah, olá, Ana. Eu sou o Lucas. Eu reparei que estavas a olhar para mim e... Vá, força. Podes dizer. Sim. Diz-lhe como é que te sentes. Bem, para dizer a verdade é que... Desculpe, menina Fontana. Eu tenho aqui a sua maior fã. Oh, vó. Não faz mal, querida. É uma celebridade. É para isto que andam em público. Não te vás embora. Isto demora um segundo. Toma lá, querida. Obrigada. Estavas a dizer? Bem... Eu tenho aqui uma câmara. Vamos tirar fotografias. Oi, se eu estou no meio de uma coisa... Não, não, minha querida. Só demora um segundo, está bem? Muito bem, agora sorriam. Está mal. Ah. Continua mal. Agora é que está bem, avó. Parvoíce. Ahá, não. A luz não está bem aqui. É melhor irmos para a casa de banho. Vamos, andem, vá. Avó! Não chorem. Olha... Olha, diz aqui a ela o que me ias dizer. Sim. O que é que tu ias dizer? Podes só dar-lhe o meu número e dizer-lhe que me pode ligar? Porquê? Para lhe dizeres que tens namorada, porque tens ar de quem tem uma namorada, de quem gostas mesmo muito. Por acaso eu até tenho duas. Duas? Sim, mas trocava as duas pela Ana. É divertido. Bem, nesse caso, eu sei que a Ana também gostava que eu te desse uma coisa. Não me digas. Yeah, sabe mesmo bem. Deste uma boa lição, rapazinho. Ah, isto foi só a Lola. Espera até a Lily o apanhar. Lily, peço desculpa. Sim, desculpa não ter acreditado em ti. Os rapazes podem complicar as coisas, não é? Sim. Não podemos viver com eles. Não podemos comer com eles. O que é que vamos fazer quando uma de nós tiver namorado? A única coisa que podemos fazer... Confiar uma na outra. Combinado. Oh, meu Deus! É Natalie Portman! Lana, faz um favor, tira a fotografia. Sabes que não és tão gira pessoalmente?